Então, uma boa noite a todos. A paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, aos amigos que nos permitem estar hoje aqui para refletirmos juntos sobre a oportunidade da vida, sobre o significado do tempo para o Espírito em evolução. Aí o tema da nossa palestra, o tempo em nós. Para todas as pessoas, sejam encarnados ou desencarnados, talvez a maior preocupação que existe em termos evolutivos é com a passagem do tempo. É algo que, muitas vezes, quando nós nos apercebemos de como o tempo está passando, como as coisas estão se desenrolando, nós acabamos até nos afligindo, pensando, não vai dar tempo de fazer tudo o que eu quero, não deu tempo de fazer tudo o que eu quero. Parece que tem uma época da vida que o tempo corre mais, enquanto que em outro momento da existência, o tempo parece que para, porque as coisas não mudam, parece que são sempre as mesmas coisas. E o tempo, ele sempre foi uma preocupação para o homem. Essa passagem, esse transcorrer de dias, de horas, de minutos, sempre foi uma preocupação para o homem. Às vezes, um segundo faz uma diferença imensa ao longo aí de uma atividade, de uma realização humana. Nós temos aí previsto, no próximo dia 30 de junho, o nosso ano vai ganhar um segundo a mais. Algo estranho, né? Que diferença faz em um ano, um segundo a mais? Isso é muito importante na área das telecomunicações, principalmente na internet, porque há um ajuste de relógios que vão ser feitos em várias partes do mundo. Se isso não for feito, vai dar uma série de problemas. Então, os especialistas dessa área já estão se movimentando para fazer essa mudança, acrescentar um segundo no ano. Olha só, para essa área, um segundo vai fazer uma diferença muito grande. E o homem, ele vem se preocupando com a passagem do tempo há muito tempo. Desde os primeiros relógios solares que o homem construiu para medir a passagem do tempo, desde quando ele começou a contar os dias, contar as estações, contar as migrações que determinados animais faziam, o homem começou a inventar o tempo. Ele começou a criar algo que hoje se discute, já se discutiu muito no passado, talvez não exista. O tempo, talvez como nós compreendemos aqui, talvez ele não exista. Ele existe em função das referências que nós tomamos. Número de vezes que a Terra deu volta em torno do Sol. Nós contamos um ano como sendo essa uma volta que a Terra dá em torno do Sol. Então, esse ajuste de calendário que o homem hoje está fazendo é porque esse ritmo da Terra, esse movimento, ele está em desaceleração. E aí foi necessário para ajustar a contagem que vem sendo feita ao que se observa na natureza, precisa se acrescentar esse um segundo. Mas isso daí faz muita diferença no nosso dia a dia. Essa situação, na nossa realidade individual, isso não importa muito. Mas em outras questões da vida, é importante esse controle metódico, preciso do tempo. Agora, como espíritos em evolução, será que o tempo faz diferença em nossa existência? Certamente faz. Nós vamos ver uma colocação muito pertinente do espírito humano a respeito do tempo. Perguntaram para ele se o tempo e o espaço, como nós concebíamos ou concebemos aqui na Terra, se isso realmente existia. E Emmanuel respondeu sobre essa questão o seguinte: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Quer dizer, na realidade daquele que está fora do mundo material, está fora desse esquema da vida material que nós temos aqui na Terra, o tempo, como nós conhecemos, não existe. Não existe essa duração de algo como nós prevemos aqui. Tanto é que tem espíritos que, quando estão em sofrimento, podem estar em alguns dias em sofrimento. Mas, dependendo da intensidade do sofrimento que ele tem, ele pode pensar que ele já está vivendo a eternidade de sofrimento. Enquanto que espíritos muito evoluídos, eles têm uma percepção do tempo muito rápida. Para eles, um milênio é como se fosse um dia. Porque como ele é capaz de abarcar a sua existência como um todo, transpondo séculos e até eras, ele é capaz de perceber que a duração de uma vida é como se fosse um segundo, como se fosse uma passagem muito curta. Essa é a percepção que um espírito muito evoluído tem a respeito do tempo. Por isso que algumas passagens, quando espíritos muito elevados se referem a fatos, a acontecimentos que irão ocorrer ou que já ocorreram, eles não conseguem dar a precisão, ou nós não conseguimos captar a precisão desses tempos, dessas épocas. Por isso que quando Jesus pronunciou que em breve viria, que em breve aconteceriam transformações no mundo, e nós hoje pensamos, poxa, já se passaram 2000 anos das pregações de Jesus e aquilo que ele falou, o reino dos céus não veio, não aconteceu. Quando ele se referia a isso, ele estava se referindo ao tempo dele, de um espírito puro, de um espírito que percebia a realidade do tempo muito diversa da nossa. Para nós, 2000 anos é muito tempo. Para ele, 2000 anos é um instante na evolução. Então, o tempo, nós precisamos conceber que ele não existe como nós estamos acostumados a ver. Isso nos daria até uma certa tranquilidade de pensarmos assim, né? Ah, então tudo bem. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Se eu não fizer nesta vida, na próxima eu realizarei, porque afinal de contas, tenho todo o tempo do mundo para a minha realização. Mas não é bem assim. Temos que lembrar que como nós ainda estamos condicionados pelo tempo, como vivemos aqui na Terra, o nosso sofrimento ele poderá parecer muito longo. Daí então a importância de termos cuidado com o tempo. Porque poderemos sofrer muito num intervalo de tempo quando refletimos em nossas não realizações, naquilo que nós deixamos de realizar em nossa existência terrena. E ele conclui o seu pensamento assim: se são propriamente formas viciosas do nosso intelecto, os conceitos de tempo e espaço, elas são precisas ao homem como expressão ou expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então, para nós encarnados, cuidar do tempo, saber como estamos aproveitando o nosso tempo, saber se ele é um tempo produtivo ou não, é de extrema importância. Porque nós temos que lembrar que viemos para cá para executar uma missão importantíssima, que é a nossa elevação espiritual. E precisamos aproveitar esse tempo. Mesmo considerando que ele é um instante nessa vida infinita que nós temos, ainda assim é um instante muito precioso. É tão precioso quanto esse um segundo que os técnicos aí nas áreas de telecomunicações e da internet estão tão preocupados caso ele não seja acrescido no calendário terrestre. Essa uma vida nossa, embora possa ser considerada um instante na eternidade, ela é de extrema importância, porque ela pode representar um atraso em muitas outras oportunidades futuras. E Emmanuel vai concluindo o seu pensamento dizendo: as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através da qual o Espírito se manifesta. Então, se estamos encarnados e a nossa realidade é a do Espírito encarnado, ou se somos até desencarnados, mas vivemos de acordo com os ciclos, com o ritmo desse mundo material, aproveitar o nosso tempo é algo de extrema importância. E o homem, então, ele já tem essa compreensão, ele já vem buscando esse aproveitamento do tempo já há muitos séculos. Desde que o homem começou a perceber que a sua vida tem um fim, ele começou a refletir sobre o que ele faz nesse intervalo de tempo que ele está vivo, vamos dizer assim, que ele está encarnado. E é sobre essas reflexões, é sobre essa ideia de aproveitamento que vamos nos aprofundar nessa noite. Antes, passando pela ideia que nós temos hoje dessa urgência que tudo se apresenta em nossa vida. Nós vivemos aí numa rotina que nos obriga muitas vezes a agir rapidamente, a produzir muito, a realizar muitas coisas. Estamos permanentemente, parece que atrasados, estamos parece que permanentemente em falta com alguém ou algum compromisso, porque parece que o tempo não nos basta. Então vem uma pergunta, né? O tempo passa mais rápido em nossos dias? Será que os nossos dias estão de alguma forma aí que talvez no futuro os físicos quânticos poderão explicar que o tempo está acelerado? Ou será que hoje nós estamos tendo uma forma de vida que nos leva a perceber o tempo de forma diferente? Quando nós pensamos na nossa vida com tantos compromissos, tantas coisas que nós podemos fazer, realizar, ver, experimentar, e quando nós pensamos, por exemplo, na vida do homem há 1000 anos atrás, eram formas de vida muito diferentes, modos de vida muito diferentes. O homem, há 1000 anos atrás, ele vivia basicamente os ciclos da natureza. Ele seguia o ritmo das estações, por causa do plantio, para obter alimentos. Ele não tinha energia elétrica, então ele tinha que se valer do que à noite? De chama, que nem sempre era fácil manter, seja numa vela, numa tocha. Então ele acabava muitas vezes o quê? Dedicando a sua vida apenas eventos de subsistência durante o dia. Ele não estendia o seu tempo, ele não se ocupava com outras coisas. E a vida era, vamos dizer assim, muito monótona. Quando não existisse alguma invasão bárbara, alguma guerra ou alguma epidemia, a vida do homem era geralmente muito monótona aqui na Terra. Porque não tinha muitos eventos, não tinha muita distração, não tinha os meios que hoje cativam a nossa atenção, que prendem a nossa atenção. Então o que mudou nos nossos dias é a nossa percepção em relação ao tempo. O tempo, ele continua transcorrendo, talvez há variações aí de segundos nesse nosso calendário solar, mas ele vem transcorrendo basicamente como sempre foi. O que mudou é a nossa percepção da passagem do tempo, porque nós somos levados, pelo nosso modo de vida de hoje, a fazer muito mais do que já fizemos em outras vidas ou nas vidas passadas. Então, nós vamos ver que hoje em dia existem fatores que alteram a nossa percepção da passagem do tempo. E nós temos principalmente as distrações, como hoje nós temos as redes sociais, a TV e outros meios que muitas vezes nos consomem muito do nosso tempo, porque são meios interessantes, atrativos, curiosos, ajudam-nos a distrair e até matar o tempo. Tem pessoas que às vezes quando começam a acessar aí uma rede social, ela perde a noção do tempo, não é assim? A hora que ela vê, ela não preparou o jantar, ela ainda não se preparou para sair do trabalho. E hoje, com a facilidade do acesso pelos meios eletrônicos, como celulares, outros dispositivos, cada vez mais as pessoas estão dedicando o seu tempo a esses meios. Não vai nesse momento aqui nenhuma crítica dizer se isso é certo ou errado. O fato é, de alguma forma, esses meios estão nos roubando ou consumindo o nosso tempo. Então é um fator da nossa vida atual que muda a nossa relação com o aproveitamento do tempo, a percepção que nós temos da passagem do tempo. Mas eles não são os maiores. Existem outros fatores que alteram, como a nossa rotina atribulada de trabalho, de estudo, de inúmeros compromissos que nós assumimos. E cada vez mais parece que o nosso tempo tem que ser dedicado a essa rotina. Antigamente, um indivíduo na nossa sociedade, se ele tivesse o ensino médio, ele conseguiria uma colocação mediana que permitiria ele viver de uma certa forma. Hoje em dia, se exige que você tenha, além do ensino médio, o ensino superior, pós-graduação, a pós da pós e cada vez mais especializações. Há uma demanda de que a gente se dedique cada vez mais e se especialize cada vez mais. Isso também vai mudando a nossa percepção do tempo. Parece que não há tempo para nós. E quando nós estamos envolvidos em uma atividade profissional que nos requisita muito do nosso tempo, da nossa dedicação, aí o nosso tempo se consome cada vez mais. E o grande desafio que vem para nós seria qual, então? É nós pensarmos até que ponto o nosso tempo pode ser tão ocupado assim por tudo isso que nós consideramos importantes. Nós podemos dizer que são situações válidas para a nossa sobrevivência, para a nossa integração, mas até que ponto o nosso tempo tem que ser dedicado a isso? É aqui que vem um grande desafio para todos nós. Como administrar o nosso tempo? Porque hoje a demanda que nós temos, né, de atividades, de compromissos, de realizações, às vezes nos levam a pensar que sim, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E muitas vezes nós não temos tempo para coisas que também são fundamentais na vida, como a nossa vivência familiar. Muitas vezes nós estamos no ambiente familiar com um tempo escasso, raro, e nós estamos, por exemplo, dedicados aqui em acessar as redes sociais. É uma coisa paradoxal, né? Porque elas existem para promover a interação. E quando nós estamos uns com os outros, que poderíamos interagir com todos mais, acabamos o quê? Nos afastando. Então isso muitas vezes está o quê? Tirando de nós uma grande oportunidade, um tempo muito precioso. O tempo que nós estabelecemos numa conversação pessoal com alguém é de extrema importância, porque a comunicação, ela vai além das ideias, das palavras. Ela envolve as expressões, envolve os gestos, envolve ali a sua postura. Comunicação é algo muito mais profundo. Então, quando nós estamos com alguém, precisamos pensar. Temos que estabelecer uma comunicação integral com aquela pessoa para realmente sentir, saber o que se passa naquele momento. Para que a gente possa realmente vivenciar aquele momento. Porque senão, poderemos até estabelecer alguma comunicação com aquela pessoa, podemos estabelecer ali algum contato, mas não vivemos em profundidade. Não estabelecemos algo realmente significativo com aquela pessoa. Daí vem essa questão de o que significa aproveitar o tempo, cada momento que nós temos. Nós temos que refletir também de quanto nós temos que atender as demandas que nos são impostas hoje, do trabalho, do estudo. O quanto isso realmente é fundamental. Porque se nós formos continuamente atendendo essas exigências, elas nunca diminuirão, elas sempre continuarão. E algo importante de nossas vidas nós estaremos sacrificando. Por exemplo, alguém poderia pensar assim, mas eu preciso muito me dedicar ao meu trabalho porque eu preciso sobreviver. Preciso garantir o futuro meu, da minha família, dos meus filhos, e é uma preocupação justa. Porém, o quanto nós podemos investir nisso? Porque há algo que nós temos que oferecer à família, aos filhos, que não é apenas o dinheiro, não é apenas o bem material, não é apenas o conforto, é algo que se estabelece no nosso convívio. E aí nós podemos também pensar na questão espiritual. O quanto nós conseguimos abrir espaço em nossa vida acumulada para o nosso desenvolvimento espiritual direcionado. Porque todas as experiências da vida, de alguma forma, estão nos fazendo evoluir. O trabalho, a família, a convivência com as pessoas nas ruas, em qualquer ambiente. Nós estamos evoluindo porque estamos aprendendo pela experiência. Mas quando nós voluntariamente vamos a um centro, a uma casa espírita, e nos dedicamos a uma tarefa, seja de formação, num grupo de estudo, numa palestra, num curso, e nós estamos ali de boa vontade, intencionalmente, nós estamos num processo de evolução direcionado e guiado por nós. Pela nossa vontade, nós estamos trilhando esse caminho de iluminação interior, de esclarecimento, de aprimoramento do nosso conhecimento espiritual. E nessa vivência, nós vamos estabelecendo vínculos com espíritos superiores que irão nos ajudar nesse processo, porque eles nos observando as boas disposições, eles nos ajudam nesse processo de crescimento interior. Então, se eu não tenho tempo para essa tarefa, estar presente na casa espírita, estar ali participando das atividades, eu também, de uma certa forma, estou abrindo mão dessa condição que eu tenho de direcionar a minha própria evolução, de trabalhar e administrar o meu próprio crescimento espiritual. Então é necessário que reflitamos nisso. O quanto da minha vida eu dedico a isso, a essa ação intencional de guiar o meu aprendizado, a minha evolução espiritual. Eu preciso de tempo para isso, e tempo de qualidade. Eu preciso de tempo para isso. Eu não posso permitir que a minha rotina me tire essa possibilidade. Então hoje nós vivemos nesse contexto em que precisamos administrar tudo isso num tempo que continua sendo o mesmo que o homem de 1000 anos atrás tinha. Porém, com muito mais deveres, com muito mais obrigações, muito mais preocupações. E a solução para isso é realmente nós dedicarmos a cada coisa o tempo justo, o tempo adequado, o tempo apropriado. E é cada um que precisa descobrir isso, porque não tem fórmula, não tem receita. Cada um de nós precisamos descobrir o quanto podemos expender de nossa vida em cada uma dessas realizações. Talvez o parâmetro que possamos apontar para dizer como saber se a nossa decisão, a nossa distribuição de tempo em inúmeras tarefas seja o mais correto, será lembrando aquele ensinamento de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Buscar o reino dos céus e a sua justiça é a gente atender aqueles compromissos que a consciência nos manda cumprir, que é aquela que nós sabemos que é o nosso dever mais profundo. E aqui é fácil a gente identificar. A gente identificar, por exemplo, que o dever que nós temos com os nossos familiares, ele está acima de qualquer outro compromisso que nós temos perante a vida. O compromisso que nós temos em educar os nossos filhos, por exemplo, ele se sobressai a qualquer ganho material. Quando eu atendo a esse compromisso, eu estou nessa condição que Jesus diz, de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque eu estou seguindo aquilo que me leva a cumprir uma das minhas tarefas. Quando eu estou na execução de deveres, de auxiliar o próximo, por exemplo, eu também estou nesse caminho que Jesus diz, de buscar primeiro o reino dos céus. Porque o dever da fraternidade é um dos primeiros que o homem tem. Então nós precisamos pensar isso. Eu preciso escolher para a minha vida algo que me permita cumprir esses deveres. Honrar os meus compromissos com a família, não apenas materiais, mas fundamentalmente espirituais. Sair um pouco da minha vida e dos meus interesses e trabalhar pela humanidade. Tudo isso são elementos que são essenciais nessa análise que nós vamos fazer de como administrar o nosso tempo, o quanto nós podemos dedicar para cada pessoa, cada tarefa da vida do nosso tempo. E para nos ajudar a refletir ainda então sobre esse aproveitamento, sobre esse melhor uso do nosso tempo, nós vamos buscar algumas reflexões do Espírito Emmanuel, ou Emmanuel, como alguns dizem também, que fala em inúmeras de suas obras a respeito de aproveitarmos o tempo. Vejam que ele, no início, nos trouxe essa ideia de que na realidade espiritual maior, o tempo é algo que não existe. Porém, aqui para nós, ele é extremamente necessário e importante. E é curioso que em várias das suas obras, Emmanuel reflete sobre o tempo, sobre a importância de aproveitarmos as horas, os minutos que a vida nos oferece. E ele nos diz, então, numa das suas obras, o seguinte: com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Como nós conhecemos a vida de pessoas admiráveis em virtude, em conhecimento, nós estamos pensando, puxa, como a humanidade produziu esses gênios? Ela não produziu esses gênios instantaneamente. São espíritos que vêm ao longo de inúmeras e inúmeras vidas terrenas acumulando essa experiência, sejam virtudes, sejam conhecimentos. Quando ele diz que com as horas os santos construíram a santidade, isso é uma indicação para nós. Como nós vamos nos renovar, como nós vamos nos tornar virtuosos, como nós vamos nos santificar? É lembrar que não é uma tarefa que nós vamos realizar de uma hora para outra, instantaneamente. Nós não vamos ser iluminados instantaneamente e vamos mudar completamente de atitude, de conduta. Será através de inúmeras horas de trabalho, de dedicação, de resistência aos vícios, de meditações, de preces, ao longo desta vida e de inúmeras outras, é que nós vamos nos santificando. E podemos ter certeza que tudo que nós somos hoje é o resultado do trabalho dessas horas. O ser primitivo e bruto que já fomos em muitos séculos atrás, para o ser menos bruto e menos primitivo que nós somos hoje, Transcorreram-se aí milhares de horas em que experiências e ações nossas nos levaram a essa transformação. Então é importante nós pensarmos o que fazemos de cada hora de nossa vida nessa experiência que temos de buscar a elevação espiritual. E isso vale para o conhecimento também. Todos nós somos seres capazes de, no futuro, nos tornarmos sábios. Mas nós só vamos adquirir essa sabedoria se nós praticarmos essa busca pelo conhecimento, pela sabedoria hoje. Por isso que nós precisamos abrir espaço em nossa vida também para aprimorar o nosso conhecimento. Nós não podemos viver no mundo apenas para cumprir obrigações sociais, profissionais, familiares. Temos que pensar no nosso aprimoramento cultural também. Precisamos ir além, por exemplo, dos momentos apenas de distração e de lazer, e termos uma rotina cultural de leitura, de conhecer coisas novas, aprender como vivem outras pessoas em outros países. Tudo isso é importante para o nosso conhecimento espiritual também, porque é da soma de inúmeros conhecimentos que vem essa sabedoria. Então nós só vamos consegui-la no exercício disso ao longo das horas. E Emmanuel reflete sobre o tempo também em outro aspecto, quando ele disse assim: olha, lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. O tempo como entidade concreta, real, ele não existe, mas em nós, em nossa consciência, nós passamos a nos cobrar pelo tempo que não foi aproveitado. É daí que ele diz que o tempo é o nosso julgador inflexível, porque em algum momento da vida nós paramos para lamentar o tempo perdido. Geralmente, quando nós somos jovens, nós pensamos: tenho muito a fazer pela frente e tenho muito tempo a fazer. Mas à medida que os anos passam, nós percebemos que não realizamos tudo. E aí parece que nosso amadurecimento nos leva a pensar: eu preciso me dedicar às coisas mais profundas, preciso me dedicar às coisas mais significativas da vida. Tem indivíduos que às vezes levam muito tempo para perceber isso, e percebem às vezes numa idade em que já não terão talvez tanto tempo mais nesta vida. Daí a importância de pensarmos o quanto já aproveitamos hoje da nossa vida em realizações realmente importantes, aquilo que realmente é significativo em nossa vida. Quantas horas nós despendemos ao longo da vida refletindo sobre situações, sobre pessoas, de uma forma negativa, relembrando amarguras, dissabores. Quanto tempo perdido muitas vezes nós estamos em situações de melindre, de ofensas imaginárias que nós criamos. Isso é uma perda de tempo para o espírito inimaginável. Ficar dedicando nossa energia mental a rememorar fatos infelizes também é perda de tempo. Sabe aquele dia que você está trabalhando lá, fazendo a sua rotina, mas você está direto pensando no fato e remoendo, revivendo aquilo, relembrando aquilo? Aquilo também é perda de tempo. Sabe por quê? Mesmo que seu tempo material tenha sido ocupado com uma tarefa, você não estava entregue a ela. Você não estava envolvido a ela, porque a sua mente estava desviada para outra coisa. Então, compreende uma tarefa, podemos dizer, foi mal feita, porque ela não foi feita com sentimentos, com pensamentos de harmonia, de equilíbrio. Daí, muitas vezes, as coisas não darem certo na nossa rotina, na nossa tarefa diária, porque nós não estamos fazendo aquilo da forma mais apropriada, não estamos preenchendo o nosso tempo da forma mais equilibrada. E Emmanuel vai refletir também no tempo nesse aspecto: olha, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Observe que todas as coisas realmente duradouras, permanentes em nossa vida, elas são frutas de um trabalho intenso, árduo. Então nós não podemos pretender que coisas instantâneas ocorram e nos tragam segurança, estabilidade, nos tragam paz. Todas essas realizações que nos dão segurança e bem-estar, elas são frutos de uma dedicação, de um empenho. Podemos pegar como exemplo a família. Ter uma boa família, equilibrada, estruturada, unida, não é tarefa de um mês, não é tarefa de um ano, é tarefa de uma vida, e que nós trabalhamos intensamente junto aos nossos para mantê-los unidos, para aproximá-los, para estar ali com eles. Quando nós estamos trabalhando nesse sentido, de unir, aproximar pessoas, desfazer mal-entendidos, estabelecer união, coesão, nós também estamos aproveitando o nosso tempo do ponto de vista espiritual. Também estamos nessa realização da busca do reino dos céus que Jesus nos recomendou, que buscássemos primeiro o reino dos céus. Quando nós aproveitamos o nosso tempo para agregar, unir, equilibrar, harmonizar, nós estamos realizando algo duradouro que permanecerá nas vidas futuras, porque são os vínculos afetivos que nós carregaremos para o além, para as outras vidas. Então, qualquer coisa que nós queiramos que seja realmente permanente em nossa vida, exige de nós dedicação, empenho, dispêndio de horas de boa qualidade para que elas se realizem. E ele disse também, o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não voltará mais. Isso é algo que nós devemos refletir e deve até pesar em nós mesmos. Devemos sentir isso como um lamento. O dia que eu não realizei algo realmente necessário, útil à minha vida, algo que realmente foi importante, é um tempo que nunca mais voltará. Nós teremos o infinito pela frente, mas aquele dia, com aquelas condições, com aquele contexto, não teremos outro. Isso é para servir para nós como um alerta, né? Quantos dias, às vezes, nós deixamos passar sem fazer algo de bom para nós e para os outros? Fazer algo de bom para nós é nós termos um dia com um trabalho de boa dedicação, um trabalho em harmonia com as pessoas, silenciando muitas vezes as nossas queixas, as nossas reclamações, e a gente viver aquele dia de uma forma pacífica, harmoniosa, amorosa com o próximo. Esse é um dia produtivo. Pode ser até um dia de lazer. Vamos todos lá da família para a praia. Mas chega lá, é aquela confusão, é o desentendimento, é a reclamação. É um dia perdido. Agora nós vamos, temos paciência naquele momento, aguentamos aquele contexto ali que muitas vezes ocorrem situações que não nos agradam, mas exercemos o melhor de nós ali naquele convívio. É um dia bem aproveitado. Um dia de trabalho é algo assim também. Então, aproveitarmos o nosso dia, realmente torná-lo útil para nós, é nós fazermos aquilo que nos cabe naquele dia da melhor forma, com a melhor boa vontade, com o melhor de nós naquele dia. Isso é aproveitar o nosso tempo, né? E ele ainda tem mais algumas reflexões como esta. Cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Cada hora que está passando em nossas vidas, nós estamos nos aproximando cada vez mais de experiências futuras necessárias à nossa evolução. Talvez sejam grandes dores que nós experimentaremos. Talvez sejam realizações alegres, felizes. Mas o que importa é que o tempo vai nos aproximando dessas experiências. Estamos preparados para elas? Estamos aptos a enfrentar essas situações que o futuro nos reserva? Se não cuidamos do tempo até hoje, talvez não estejamos preparados. Mas se cuidamos do nosso tempo, usamos sabiamente até o presente, podemos ter certeza, qualquer que seja a prova que venha, nós teremos forças para superá-la. Por isso que é importante a gente aproveitar a vida enquanto ela nos oferece, por exemplo, situações confortáveis, situações que envolvem segurança, estabilidade. É o momento de a gente alinhar luz para iluminar o nosso caminho futuro, caso ele seja escuro. É o momento de a gente procurar, quando a vida está favorável a nós, realizações espirituais. É o momento de a gente praticar a caridade intensamente. É o momento de a gente fazer o bem da forma mais intensa que nós pudermos. Porque é isso que vai nos dar a força no futuro. é isso que vai nos dar condições de enfrentar as provas, porque elas virão. Se estivermos preparados, nós superaremos todas elas com facilidade. Ele disse também que o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Ele nos diz nesse trecho isso, que nós estamos, na verdade, com uma preocupação com o tempo, mas não adianta a gente também querer fazer tudo de maneira atrapalhada, tudo de maneira corrida, pensando que estamos fazendo muito. Vamos fazer o que a hora permite e fazer bem feito, sabendo que teremos outros momentos no futuro. Isso nos leva à reflexão de que nós temos que também saber aguardar o momento certo em nossa vida para cada uma das realizações que nos cabem. Porque tenho certeza que tudo que está programado para nós realizarmos chegará para nós no tempo oportuno, com as condições necessárias. O que importa é que estejamos preparados para usufruí-las. Daí não é necessário nós nos afligirmos pelo dia de amanhã. Não é necessário a gente ficar, às vezes, tão preocupado com o futuro, deixando de realizar no presente aquilo que nos cabe. E ele ainda vai nos dizer isso: olha, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Porque veja, nós não estamos permanentemente em nenhum lugar, nós estamos em constante movimento. Hoje nós estamos aqui, amanhã estamos em outro local, e assim a vida vai. Então, se estamos num local, aproveitemos aquele momento ali, com aquelas pessoas, com aquelas circunstâncias, e vamos integralmente aquele momento. E dali nós poderemos extrair experiências valiosas. Porque naquele momento que nós estamos ali, é o nosso melhor momento para oferecer o melhor de nós para as pessoas, para as situações e para nós mesmos. E, encerrando as suas reflexões, nós vamos dizer aqui, olha, os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçar todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. O homem vem já nessa ânsia de obter coisas cada vez mais materiais, acumular cada vez mais segurança, conforto, riqueza. Ele vem muitas vezes agindo dessa forma: tempo é dinheiro, preciso ganhar cada vez mais, preciso aproveitar a minha vida para obter cada vez mais do ponto de vista material. E quando as coisas ficam inacabadas, e elas retornarão no futuro nas próximas existências, todas as situações que nós vivemos hoje, complicadas, difíceis de desatarem, que são problemas complexos, que nós não conseguimos nos libertar deles, eles representam, em muitos casos, situações que negligenciamos lá atrás. Situações que, em outras vidas, preferimos o caminho do mundo do que das realizações espirituais. E essa negligência acumulou o quê? Indivíduos, muitas vezes, insatisfeitos conosco, que não receberam a dose de amor, de carinho. Situações que vão exigir de nós trabalho árduo no futuro para serem acertadas. Então, hoje nós experimentamos um não aproveitamento adequado do tempo no passado. Nós estamos gerando no futuro essa mesma situação se não atendermos aquilo que nos cabe no presente. Por isso que os Espíritos, quando se referem a essa temática do tempo, eles enfatizam também tanto que o passado já está consumado, o futuro ele é incerto. Mas o presente, ele é o momento ideal para a nossa evolução. É agora que nós estamos podendo fazer o melhor por nós. Porque é o nosso momento. É onde nós temos, é a ocasião que nós temos condições de agir. Por isso que temos que pensar, o que nos cabe hoje realizar perante a vida que ainda não realizamos? É a reconciliação com alguém? É nos libertarmos de certa atitude, de certo vício? É o momento de nos direcionarmos para um caminho novo? É algo que deve estar em permanente reflexão. O que nos cabe realmente no presente fazer? E não poderíamos deixar de pensar nessa abordagem sobre o tempo, na parábola dos talentos. Todos devem conhecer aquela lição que Jesus transmitiu aos discípulos, quando ele disse que um senhor chamou os seus servos e deu a cada um deles algumas moedas. A um deu 5 talentos, era a moeda da época, a outros 2, a outro deu 2 talentos e a algum outro 1. A cada qual segundo a sua capacidade e seguiu viagem. Aquele que recebeu as 5 moedas e 5 talentos foi tratar de multiplicar aquelas moedas. E ele ganhou outras 5. O que tinha recebido 2 talentos também fez isso. Multiplicou suas moedas, ganhou outras 2. O que tinha recebido 1 moeda, com muito medo de perdê-la e não conseguiu prestar conta para o seu senhor, foi lá enterrá-la, escondê-la. E quando o senhor voltou, cada um deles apresentou os seus talentos. O que tinha 5 originalmente apresentou 10 moedas. E ele foi recompensado pelo senhor. O que tinha 2 apresentou 4 moedas. Também foi recompensado. Mas o que tinha recebido 1 moeda foi repreendido pelo senhor. Foi aquele que não aproveitou o talento. É daí que veio a expressão talento, como dizer, desses atributos que nós temos, daquilo que supostamente nós ganhamos, recebemos de Deus. A parábola, ela se refere exatamente a todas as oportunidades que nós temos na vida. E o tempo é um desses talentos que nós recebemos também. Assim como os servos da parábola, cada um de nós recebemos uma cota de tempo, um talento de tempo, para realizações aqui no mundo. Se nós aproveitamos bem esse tempo, nós somos aquele servo que multiplicou o talento. Se nós não aproveitamos o tempo, nós somos como o servo que, preguiçoso, negligente ou excessivamente temeroso, escondeu o talento na terra. Quando nós deixamos de fazer o nosso tempo ser produtivo para nós e para a obra da vida, nós somos como esse servo. E quando nós temos que prestar conta desse tempo, nós também ouviremos, não de um senhor severo, mas da nossa própria consciência: o que você fez do talento do seu tempo? Como você aproveitou esse tempo? E aí virá a decepção, a tristeza e o sofrimento. Mas o bom é que nós não estamos limitados na história. Como espíritos em evolução, espíritos infinitos, nós temos a oportunidade de, apesar de qualquer tempo perdido, recomeçar, porque o mais importante é o hoje, ou agora, o momento da nossa vida. Nós recebemos já um novo ano que se iniciou no dia 1º de janeiro. Já estamos no dia 19 de janeiro. Mas transcorreram 19 dias. O que nós já utilizamos desse talento? E o que nós faremos nesses próximos dias? Como utilizaremos esses talentos? É nesse uso adequado que está a nossa felicidade. Nesse aproveitamento do tempo de forma adequada, é que nós conquistaremos mais e mais possibilidades perante a vida. Daí a importância de valorizarmos tanto cada novo dia. Às vezes, num novo dia que amanhece, um dia de trabalho, a gente pensa: puxa, esse é um dia de tribulações. Mudemos esse pensamento. Reflitamos que é uma nova oportunidade de trabalhar, de realizar mais. Não apenas materialmente, mas principalmente espiritualmente. A paciência que exercitarmos em um dia de trabalho intenso é conquista do espírito, é processo de santificação, é processo de aquisição de sabedoria. O companheiro que vamos tolerar naquele dia e vamos compreendê-lo como irmão necessitado é também desenvolvimento de amor dentro de nós. Então, um dia de luta, um dia de tribulações, um dia de trabalho é um dia de crescimento espiritual. Assim como um dia de lazer, um dia de descanso, também é dia de crescimento espiritual, se o ocupamos com aquilo que é adequado a nós espiritualmente. Então, cada dia deve ser visto por nós como um desses talentos que Deus nos oferece. Ele nos oferece uma grande oportunidade e nos cabe multiplicar essa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos. que possamos todos com essas reflexões de alguma forma aproveitá-las, que possamos encontrar cada dia, cada hora, uma oportunidade para nós de crescimento e de evolução. Muito obrigado.